clube. É nóis, é nóis. Meu momo, meu bebê, pode eles te humilhar, mas eu só quero você. Meu momo, meu bebê, pode eles te humilhar, mas eu só quero você. Vai entender o que a vida quer fazer, uma nova história com meu nome de você. Já tava no céu, encontrei meu paraíso, a melhor coisa que fiz era ficar contigo. Fico admirado com seu modo de me olhar, fico acanhado quando eu vou te beijar. Baixinha loira, olhos cor de mel, não sei o que aconteceu, você me levou ao céu. Meu momo, meu bebê, pode eles te humilhar, mas eu só quero você. Meu momo, meu bebê, pode eles te humilhar, mas eu só quero você. Mesmo se a história tiver um fim, eu prometo, quero só você pra mim. Não deixo você e não troco por ninguém. Errar é humano e perdoar também. Acesse www.youtube.com/KelvinLopes. É o bicho.